não tem prazer na vida. Jesus quer enxugar teu pranto, Ele quer te dar guarida. Suas lágrimas Ele vai enxugar, alegria voltará. Jesus quer morar. Não perca essa chance que Jesus quer te dar. Ele quer te levar ao céu, ao céu. Suas lágrimas Ele vai enxugar, alegria voltará. No teu coração aflito, Jesus quer morar. Que Jesus